vítima de uma ameaça de ataque terrorista, decidiram manter fechados 19 embaixadas e consulados. Mano, quem enquadrou foi a polícia civil. Na hora tinha tanto Zé Povinho que nunca se viu. Num lugar errado, na hora errada, algo não tava certo. Bomba terrorista, então chama o exército. Mano, quem enquadrou foi a polícia civil. Na hora tinha tanto Zé Povinho que nunca se viu. Num lugar errado, na hora errada, algo não tava certo. Bomba terrorista, então chama o exército. Quem é o terrorista? Eu sou terrorista. Agem na brecha da lei. Na madrugada o governo é terrorista, o poder é terrorista, não respeitam ninguém. Nesta lei ultrapassada todo dia tem que trabalhar e acordar disposto. O povo trabalha pra pagar imposto. Sonhava em ser um grande jogador de futebol, ter um bom lugar ao sol, de onde mira o farol pra sociedade reconhecer. Tem que ser esportista, artista ou aprendiz de alquimista. Quem é o terrorista? Pergunte ao soldado. Quem executa? De quem é a culpa? É do Estado? Pergunte ao cabo, que foi saber com o terceiro sargento e levou uma comida de rabo. E a pergunta no ar: quem são os terroristas? Eu sou o terrorista ou você é o terrorista? Sem argumento, lá vinha o segundo sargento. E o cidadão já sem discernimento chamou o primeiro sargento e disse: eu não sou delinquente. Pode perguntar lá pro subtenente. Ou então era um tenente, respeitosamente. Já nem sabia mais qual a patente, impaciente. Quis pôr um fim na situação, quer me prender, me prende. Mas quero falar é com o capitão. Alto patente, alto papo, sou militante, ativista. Faço cultura, faço arte, eu não sou terrorista. É, mas muita alma junta, não vai pro céu. Aí chega o tenente coronel, com o coronel. Onde está o terrorista? Não, eu sou da quebrada. Pode perguntar lá pro general de brigada. Aí também chega o general de divisão. E o major sabe que todos são homens de visão. Meliante ou cidadão, terrorista ou marginal. Então quem é o terrorista? Eu não sei. Pergunte ao marechal. Talvez o terrorista seja da corte marcial ou até mesmo do gabinete presidencial. Mano, quem enquadrou foi a polícia civil. Na hora tinha tanto Zé Folhinho que nunca se viu. Num lugar errado, na hora errada, algo não tava certo. Mano, quem enquadrou foi a polícia civil. Na hora tinha tanto Zé Folhinho que nunca se viu. Num lugar errado, na hora errada, algo não tava certo. Terrorista matou 67 pessoas. Conseguiu, afinal, por fim, a ação de um grupo radical terrorista. Mas isso não significa que o grupo terrorista irá desistir.